Introdução Workshop 581. Alimentando-se dos campos e não matando. Tecnologia da impressão digital. Sacrifício. Guerras programadas. Mãe. Este workshop tem como foco principal nos ensinar a nos alimentarmos das energias do universo, sem precisarmos matar e destruir outros seres para comê-los e extrair energia deles por meio do nosso sistema digestivo. Já aprendemos que 80% da energia de que precisamos vem do meio ambiente do cosmos. Isso é feito mastigando e bebendo 20% dos materiais físicos da Terra, convertendo eles em gás em nosso estômago, e eles agem como sementes para atrair energias universais para nossos corpos. Isso é muito diferente do que nos é ensinado. Achamos que o alimento que estamos ingerindo é o que nos sustenta, mas está longe de ser a verdade. Na verdade, são os campos do Criador que sustentam nossas vidas. São os 20% que comemos e bebemos que nos mantém presos a este planeta. O Sr. Kerr explicou de uma forma muito simples que quando paramos de comer o estado de matéria deste planeta, dizemos que nosso corpo passa fome e morre. Mas então a alma do homem, ou centro de energia, ela voa para longe. A comida ela age como um ímã para o planeta. Então a alma do homem ela encontra sua nova posição no universo, de acordo com o local em que corresponde à força de seu campo. Portanto, a ideia de que o paraíso é um lugar para onde todos vão não está correta na verdade. Em vez disso, é um processo em que a alma encontra o lugar em que se encaixa e continua sua jornada lá. Isso só acontece se não alcançarmos a iluminação ou a transmutação antes que ela se separe da alma da fisicalidade e da fisicalidade. Então ela poderá determinar o seu destino. Como então podemos nos livrar da parte de matar que é receber energia para alimentar a alma? Hoje, o Sr. Kerr nos ensinou a importância da impressão digital, que ela não está lá apenas para criar marcas em toda a parte. Se você colocar o dedo em um vidro e o iluminar, você verá uma pequena marca de gordura no vidro. Essa marca carrega o corren, o aminoácido do nosso corpo, e sem saber, estamos deixando rastros do nosso aminoácido em todos os lugares. E isso tem uma função muito maior no mundo da criação. Aqui eu estou supondo que o aminoácido de nossa impressão digital é o mesmo que o aminoácido no topo de nossa caixa de GANs, e cada marca cria uma conexão de campo entre si e a fonte do aminoácido, que é o nosso corpo. As plantas elas também formam aminoácido em sua superfície. Por exemplo, uma maçã tem um tipo de revestimento gorduroso. Portanto, quando tocamos uma maçã, nossos dois aminoácidos estão se conectando um ao outro. Essas são conexões de campo e podemos usá-las para transferir energia. Quando o Sr. Kerr falou sobre tocar a maçã antes de comê-la e depois tocar diferentes partes do nosso corpo para criar uma formação estelar e outras interações de campo, foi para mostrar como os campos estão funcionando em nosso corpo sem que saibamos disso. E acredito que todas essas interações estão aumentando a transferência de campo porque ele disse que estamos criando uma estação de alimentação local ou uma área para transferência de campo no nosso estômago. O carbono no aminoácido ele tem uma conexão com o CO2 que exalamos, que circula pelo nosso corpo e informa a atmosfera em que estamos quais energias o corpo precisa dela. Então isso significa que o CO2 não se limita a simplesmente só sair para o ar. Ele, na verdade, tem uma função e permanece próximo ao nosso corpo para informar os outros campos. Provavelmente essa seria a parte do plasma do CO2 e não o gás em estado de matéria do CO2. No entanto, neste exemplo, ainda estamos comendo a maçã. Um desenvolvimento adicional é usar as mesmas interações de campo, mas sem precisar comer a maçã. Se segurarmos a maçã em nossas mãos, conectaremos nossos aminoácidos e criaremos um ciclo para absorver energia em nosso corpo. Essa é uma maneira simples de alimentar o nosso corpo sem precisar matar. Mas há mais coisas envolvidas nisso, como o poder da alma de alimentar o corpo, as emoções, a intenção e o que a maçã está disposta a nos dar. Temos que aprender a nos sintonizar com a maçã, com nossa alma, e ao segurá-la, sentiremos a energia e poderemos até ver essa energia entrar em nosso corpo. Ainda há muita ciência sobre esse processo que precisamos aprender. Se não formos capazes de fazer essa parte da transferência de energia, poderemos usar uma mistura dos gás CO2 e CH3 com seus aminoácidos. O CH3 é o açúcar inicial, e como a vida começou aqui neste planeta. Portanto, ele também deve ser capaz de nos alimentar. O hidrogênio nos conecta à energia universal do Criador, e o carbono é o conector e transfere a energia universal. Para absorver a energia, primeiro tocamos o aminoácido da mistura de CO2 e CH3, e então tocamos o aminoácido da maçã enquanto a seguramos em nossas mãos. Devemos tocar outras partes do nosso corpo para criar assim uma formação estelar e aumentar as interações de campo. Parte disso é imaginar a interação do loop infinito com a maçã, que podemos treinar por meio do pensamento e do sentimento, e eventualmente devemos ser capazes então de sentir essa transferência de energia. Dessa forma, absorveremos a energia da maçã e ela permanecerá viva para aproveitar a beleza de sua vida. Essa é a parte mecânica do processo. A parte complicada é fazer a conexão com a alma e ter a atitude correta. Ele disse que temos que aprender a receber energia com respeito mútuo e não matando. Não devemos pensar que é o nosso direito tomar algo, pois isso vem de nossa ignorância sobre o conhecimento da criação e o processo de transferência de energia sobre o qual acabamos de falar aqui. Nossa atitude atual é que se tivermos dinheiro suficiente, então podemos comprar a comida, comer e não pensar em nada além do sabor que ela tem para nós. Mudar essa mentalidade não é uma tarefa fácil. Esse foi um dos objetivos do sistema de fones de ouvido duplos da Fundação Cash, em que podemos colocar um par de fones de ouvido em uma maçã e o outro em nossa cabeça e sentir a transferência de energia. Podemos até descobrir que a maçã está verdadeiramente viva ali, que ela tem emoções e que tem o desejo de viver assim como nós. A atitude correta é a de dar. Mas o que isso realmente significa? São apenas as palavras "eu quero dar a você"? Ou faz parte de uma compreensão maior da própria vida e de que somos parte da criação e não uma entidade separada que sente que precisa lutar para sobreviver? Isso é algo que podemos aspirar e trabalhar. Podemos primeiro tocar a maçã e trocar o campo magnético do plasma do aminoácido e então tocar parte do nosso corpo para criar assim um fluxo de campo dinâmico, criar o loop infinito e tentar nos comunicar assim com a maçã. Isso pode parecer uma bobagem, mas não saberemos se não tentarmos sinceramente. Poderíamos tentar gerar amor pela maçã e dar de nossa alma para ela. Talvez sintamos um fluxo de energia ou até mesmo uma comunicação com a maçã. Essa é uma boa prática, porque no futuro viveremos dessa forma no universo. Temos um exemplo muito bom disso na cultura da Índia. Quando os indianos vão a um templo, eles sempre tocam as diferentes imagens com os dedos e colocam uma pasta vermelha na testa, e eles fazem o mesmo com a água abençoada ou energizada. Será que eles sabem que estão criando uma conexão de campo magnético com as energias presentes, ou será que é apenas um hábito? Talvez os sábios ancestrais deles tenham deixado esse método de transferência de energia com eles, e eles respeitaram isso, e continua a usar e se beneficiar disso. Como todos estão tocando a mesma imagem com seu aminoácido, eles também se conectam uns com os outros. A importância da impressão digital é muito maior do que imaginamos. O principal objetivo dela é permitir que transfiramos energia com o nosso ambiente. Em outras palavras, passamos pelo processo de tocar nas coisas e criar um fluxo dinâmico de campo de plasma. É o meu entendimento que o carbono no aminoácido ocorrem se conecta com o CO2 que expiramos e que, junto com as coisas que tocamos, informa o nosso ambiente o que precisamos. Essa é uma tecnologia extremamente avançada. E como disse o Sr. Cash, já temos uma tecnologia para nos alimentarmos. E essa tecnologia se chama tocar as coisas com aminoácidos de nossas impressões digitais. Os campos criam um plasma por meio da formação estelar e transferem para o nosso corpo o que nós precisamos. Há muitos detalhes que desconhecemos, mas por enquanto podemos refletir sobre o que isso significa ao caminharmos pelo nosso ambiente e observarmos o que tocamos espontaneamente. Essa é uma tecnologia muito sofisticada, porque quando tocamos em uma maçã, a alma dela saberá se ela tem o que precisamos. E se ela não tiver, a maçã vai informar a nossa alma para procurar em outro lugar. E quando aprendermos a transferir energia em vez de comer, viveremos novamente por milhares de anos. E quando entendemos o poder da transmissão dos campos, poderemos viver em qualquer lugar do universo. Quando a humanidade foi criada a partir dos campos do planeta, foi assim que nos alimentamos. No início, não precisávamos matar os outros. Aceitávamos a energia que recebíamos do ambiente simplesmente. E é assim que o universo funciona. Mais tarde caímos. E o Sr. Cash fez aquela piada. Ele disse: fomos enganados por ela, ou Eva. Não precisávamos comer a maçã. Poderíamos simplesmente tê-la segurada em nossas mãos e apreciado sua beleza e o que ela queria nos dar. Ultrapassamos os limites da lei universal e nos tornamos o que somos hoje. Isso também significa que no início não tínhamos o sistema digestivo e usávamos o método da impressão digital. Eu estou pensando aqui que foi a alma da fisicalidade a principal responsável pela criação do sistema digestivo com todos os órgãos. Pelo que aprendemos, fica claro que nada disso é fixo para sempre. Podemos mudar novamente para o sistema universal de transferência de energia sem prejudicar outro ser. E nos estágios seguintes, ele nos ensinará a usar a alma do homem para nos alimentarmos da maçã e de outros, e então não teremos mais medo sobre como sobreviver. Muitas religiões do mundo usam a palavra sacrifício e algumas explicam isso como abrir mão de algo que você possui, sentindo a dor da perda, e então dar a outra pessoa para que ela possa ter. E muitos dos seguidores simplesmente aceitam isso como sendo correto, sem pensar mais profundamente sobre esse assunto, e isso começa a criar uma mentalidade de "ah, eu dou para os outros". E isso se baseia em um eu separado que chamamos de ego, e os outros são diferentes de mim nesse caso. Isso se torna uma mentalidade geral que as pessoas não consideram e não querem discutir. E hoje, o Sr. Cash disse que a pior palavra já criada no vocabulário do homem é sacrifício. Quando damos incondicionalmente, não é um sacrifício, e o que volta para nós é o amor. Falamos sobre o amor incondicional anteriormente, e a base dele é conhecer o nosso verdadeiro ser e saber que estamos conectados à totalidade da vida ou tudo, e que todas as nossas necessidades são atendidas. Lembre-se também de que dar e sacrificar são conceitos ou ideias mentais nas quais as pessoas acreditam. Por outro lado, o amor incondicional, ele não vem da mente, ele vem da presença do ser. Mas é difícil explicar isso se você não tiver conhecimento ou experiência com a energia ou com a alma. A ciência do plasma da Fundação Cash está fornecendo ambos através da tecnologia e do conhecimento da criação. Então isso precisa ser compreendido e aplicado em nossa vida diária. Mas por enquanto, é suficiente saber que se você der aos outros e sentir um pouco de dor em algum lugar escondido em você, então isso provavelmente não é amor incondicional. Mas você está progredindo nessa direção. Quando aprendemos história na escola, sempre nos ensinam a importância das datas de todas as diferentes guerras. E a atitude geral é que, bem, as pessoas não são tão boas, e se alguém faz algo a você, então você tem que devolver aquilo. Portanto, todas as guerras têm um motivo e são justificadas assim. E nós simplesmente aceitamos que é assim que as coisas são na Terra. O Sr. Cash abriu uma outra porta do conhecimento aqui. Na verdade, as pessoas criam as guerras acessando uma dimensão específica de campo de energia para criar as guerras. Isso parece indicar que as guerras não estão acontecendo espontâneo ou acidentalmente, como fomos ensinados a acreditar. E a melhor notícia é que no futuro, o Sr. Cash nos ensinará como isolar as pessoas que iniciam guerras para que elas não possam receber. Isso deve ser feito no nível da alma ou da energia, e quando a fisicalidade sair dessa dimensão, isso será cortado pela raiz. E ele disse o seguinte sobre o presidente da Ucrânia: aquele corpo é uma máquina de matar para o seu próprio benefício. E ele fará dele um exemplo para que a humanidade entenda e pare de criar guerras. No início do workshop, o Sr. Cash nos fez pensar em nossa educação e trabalho atuais e em como é possível trazer a tecnologia do plasma para eles. A conclusão pareceu ser que, como neste momento estamos totalmente desprovidos do conhecimento da criação, então é melhor manter as duas coisas separadas por enquanto. Portanto, o que quer que estejamos fazendo no estado da matéria é uma coisa e não podemos mudar o plasma para que ele se encaixe no estado da matéria. Isso seria desastroso. Em vez disso, em nossas mentes, mantemos as duas coisas separadas. E no futuro, quando o conhecimento começar a se espalhar, entenderemos que o estado de matéria vem do plasma e integraremos os dois sistemas juntos. Para viver uma vida completa no universo, precisamos conhecer tanto o estado da matéria quanto do plasma. Os profissionais estão respondendo ao chamado do Sr. Cash para se juntar à Fundação Cash para trazer à tona a tecnologia do plasma em 2025. As pessoas que têm experiência no uso de IA e mídia social estão sendo solicitadas a enviar os seus currículos para a Fundação Cash e dizer o que podem fazer. As gerações mais antigas não são flexíveis o suficiente para entrar nessa área e a equipe de TI da Fundação Cash disse que não quer fazer isso. Portanto, precisamos de jovens que sejam aventureiros e flexíveis em seu pensamento com ou sem diploma em mídia social. Mas é preciso ter as habilidades necessárias para conseguir fazer isso. O objetivo é promover uma conscientização social rápida e maciça sobre a tecnologia do plasma na forma como a sociedade funciona atualmente. A Fundação Cash está procurando pessoas que entendam como aumentar o tráfego e alcançar o público. E queremos conectar com as outras partes da estrutura que a Fundação Cash já montou nos últimos anos. A ideia de que precisamos de frequências mais altas e mais poderosas para transmutar é uma forma errada de pensar e está longe da realidade da vida e da criação. Podemos ver um exemplo disso na faixa de frequência das emoções normais, que está apenas na casa das centenas, enquanto a dos cânceres está na casa das centenas de milhares. Será que é necessária mais energia para assumir o controle de outras células? Bom, a pessoa que fez a pergunta também achava que precisava de mais pureza em sua intenção e vontade para isso. Pela resposta, parece que a pureza virá de desejos mais baixos e insignificantes e de desejos que incluam toda a criação, e isso que se torna um alicerce. As frequências do menor denominador comum conduzem-o ao caminho para o Criador. Mas é importante entender por que achamos que maior é o melhor. Se pudermos nos aprofundar nisso, talvez um lampejo de percepção nos desperte para muitas coisas e então entenderemos o que significa a verdadeira humildade. Da mesma forma que absorvemos as energias das plantas como alimento, os animais fazem a mesma coisa. E o Sr. Cash deu o exemplo de como quando cães e gatos não se sentem bem, eles não podem nos dizer isso, mas quando os levamos para fora, eles vão mastigar certas gramas. Talvez quando vimos isso, tenhamos nos perguntado o que eles estavam fazendo, talvez tenhamos até pensado que eles estavam fazendo alguma coisa errada. A alma dos animais tem esse conhecimento embutido e eles sabem automaticamente que tipo de grama serve para cada condição que eles têm. Eles são seus próprios médicos e podem ver, sentir, cheirar e saber qual energia se encaixa em sua condição. E a cada vez, eles escolhem uma planta diferente. Então ele nos deu um conhecimento sutil aqui, o Sr. Cash. A posição do cérebro deles está próxima do solo e a alma deles está diretamente em contato com a alma da planta. O posicionamento dos plasmas é muito importante e isso aparece várias vezes nesse ensinamento. Estou supondo que a posição afeta a força do campo da interação e permite assim a comunicação direta entre as duas almas. O problema que todos estão tendo com a transmutação é que quando eles se transferem para um novo ambiente, eles não se apegam à fisicalidade daquele ambiente, e é por isso que eles não conseguem se manifestar. Será que é porque pensamos que a fisicalidade é algo ruim e estamos sofrendo tanto com ela aqui na Terra? Ou é simplesmente falta de conhecimento? Bom, de certa forma, é como entrar em uma sala cheia de pessoas desconhecidas e aceitarmos abertamente respirar aquele ar. Ou será que respiramos superficialmente esperando sair logo daquela sala? Aqui o Sr. Cash fez referência a mãos sujas, que é outra maneira de dizer que sujamos as mãos ao nos integrarmos ao novo ambiente. As primeiras respirações podem ser difíceis, mas quando deixamos de lado a repulsa e aceitamos totalmente o novo ambiente, podemos então nos manifestar nele. Um dos buscadores de conhecimento que transmutou para a Lua, ele fez isso. Ele sujou as mãos ao pegar as pedras da Lua, pois ele queria interagir mais de perto com aquele ambiente. O que eu entendi é que se ele pudesse replicar os campos magnéticos e gravitacionais da Terra dentro de si mesmo, ele poderia então ter manifestado as pedras ali. E que não precisamos de sistema para transmutar. Em vez disso, criamos as condições por meio das emoções e interações da alma do homem e da alma da fisicalidade para criar a fisicalidade no tempo, lugar e posição. De certa forma, isso é o que fizemos no útero da mãe. Quando nos alimentamos da maçã, criamos uma interação de loop infinito com ela. Na transmutação, fazemos o mesmo com o planeta no qual queremos nos manifestar. E ele disse que ao tocá-lo com os campos de energia da alma da fisicalidade, podemos nos manifestar nele. E o segredo de tudo isso é aprender de alguma forma a interagir com os campos. Todos nós temos que encontrar nossa própria maneira de fazer isso. Os ensinamentos sempre chegam a esse mesmo ponto. Trata-se de interagirmos com os campos. Mas como? Todos os produtos da Fundação Cash, os ganhos, os magraves e tudo mais foram configurados para nos ajudar a fazer isso. Não faz sentido procurar em outro lugar. Este é o lugar onde temos que penetrar e nos abrir para o plasma. A essência do plasma está oculta na breve história do lenço mágico da bisavó do Sr. Cash. O que quer que as crianças desejassem, de alguma forma se manifestava quando a bisavó do Sr. Cash desatava o nó de seu lenço. No mundo moderno, diríamos apenas: ah, que velhinha simpática. Ela só fica ali sentada no canto e ninguém presta muita atenção nela. E, no entanto, ela tem o poder de manifestar tudo o que as crianças desejam. Será que é isso que significa o campo do menor denominador comum? O poder dos campos vem da atitude de amar a todos igualmente e não de se promover como alguém especial. Imagine você se um americano tivesse esse poder. Imediatamente ele ia escrever livros e começaria a dar workshops em todos os lugares, ganhando muito dinheiro. Então seus seguidores pensariam que ele é muito poderoso e é isso que eles consideram hoje um guru e espiritualidade. Quando a cultura patriarcal tomou conta do Ocidente, eles tiraram o ritual e o poder da mãe e colocaram ela em uma posição muito inferior, tanto física quanto espiritualmente. Por outro lado, as culturas arianas da Pérsia, do Irã e da Índia veneravam a mãe e a colocavam na posição de Deus, Bhagavan. Nenhum rei iria para a guerra sem a bênção da mãe. É muito difícil explicar isso para uma mente moderna e treinada de hoje. Uma mãe que realmente é mãe é a alma da família e, portanto, a alma da sociedade. E o que a sociedade americana começou a fazer na década de 60? Eles pegaram a alma dessas mulheres e as trancaram em asilos, porque eles queriam ficar livres de cuidar dos seus pais na velhice. Todos os campos estão conectados uns aos outros, e quando os campos menores e insignificantes são negligenciados, porque não somos sábios o suficiente para entender o verdadeiro significado deles, então perdemos o poder e a bênção deles, e por fim, o equilíbrio é perdido. Vemos isso se espalhar por todo o mundo com o brilho e a ostentação dos computadores Apple. A alma foi perdida, e tudo que nos resta é uma tela reluzente na nossa cara. O desafio agora é recuperarmos nossa alma, e o Sr. Cash e a tecnologia do plasma estão aqui para nos ajudar. Se entendermos a causa, poderemos fazer a mudança. Outros tópicos desse workshop. Os exames de sangue mostraram que as pessoas que foram afetadas pelas torres de 5G em uma área específica tinham certas características de ferro e cobre no sangue. Isso as tornou suscetíveis aos efeitos do 5G. O nanorrevestimento cria um buraco negro. E isso é tudo. O ponto principal não é ensinar o conhecimento, mas sim entender e viver o ethos do conhecimento. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 581. A forma como entendemos o conhecimento da criação depende de nossa própria inteligência e do que carregamos conosco como conhecimento. Isso é o que surge quando entramos em contato com a tecnologia do plasma. Se fomos treinados e trabalhamos por décadas como cientistas, médicos e outros campos do conhecimento, então temos o grande dilema de encaixar a tecnologia do plasma na forma como fomos educados e com o que temos trabalhado. Porque aceitamos certas coisas e as confirmamos como parte de nossa vida. Como então podemos mesclar o que aceitamos no plasma e criar uma nova dimensão e estrutura com isso? Como faço para combinar ou colaborar o entendimento antigo com o novo em meu ciclo de conhecimento e entendimento? Uma coisa que aconselho é manter o conhecimento da Fundação Cash separado do que você está fazendo, porque eles não podem ser mesclados neste momento. Aprenda a aceitar o plasma como algo novo por enquanto. No futuro, com as mudanças que surgirão, teremos que encontrar uma maneira de mesclar o antigo e o novo. Agora que descobrimos que temos uma alma dentro de nosso corpo físico e aceitamos sua dimensão, temos que aplicar o novo conhecimento do plasma ao mundo físico na dimensão em que vivemos e compartilhá-lo com os outros. Como podemos fazer isso? Aceitamos as duas entidades da alma e do corpo físico, e que uma vive na dimensão de energia e a outra na dimensão da fisicalidade. Como trazemos essa realidade para o nosso ciclo de vida cotidiano? Como transferimos as energias como alimento para atender às necessidades de cada aspecto de nossa vida diária? Agora pegamos uma maçã e a mastigamos. No futuro, será que apenas seguraríamos a maçã e transferiríamos sua energia sem destruir a vida dela? Tiraremos dela o que precisamos e ela tirará de nós as energias que não precisamos, mas que são úteis para a maçã. Será o mesmo ao segurar um gato. Transferiremos as energias como emoções de amor e carinho para o gato e descobriremos que ele terá o mesmo carinho e amor por nós. Encontraremos maneiras de compartilhar as energias sem interferir em nosso ethos de não causar danos e de fazer parte da comunidade universal. É aqui que começará o dilema dos buscadores de conhecimento das pessoas que vêm para esta dimensão. Hoje, eu abri uma nova porta para que vocês, como buscadores de conhecimento, possam acomodar os dois lados daquele que dá e daquele que recebe energia. Aos poucos, isso tornará nosso padrão de vida. Não precisamos destruir outras vidas. Não precisamos comer aquela maçã, nem matar aquele cordeiro, nem destruir outra vida para sobrevivermos. Temos que entender o conhecimento da criação e nos tornar a mãe e o pai que dão a vida ao filho. O universo é um filho do homem, seja no nível da energia ou da fisicalidade. Devemos nos tornar os que dão vida e não os que tiram a vida. Por sermos ignorantes, destruímos outras vidas. Isso se deve ao fato de nunca nos terem ensinado conhecimento. A longo prazo, temos que entender que quando viajamos pelo espaço e encontramos uma nova entidade, será que tiramos a vida dela ou aprendemos a entrar em contato com a energia da alma? Obtemos 80% de nossa energia do ambiente em que vivemos por meio de sua atmosfera e do cosmos. Os outros 20% nós mastigamos e bebemos. Mas no espaço não há fontes de água em Marte, nem vacas e ovelhas correndo por outros sistemas planetários que possamos encontrar. O que estiver no solo e for acessível a nós, se tornará o nosso alimento. Por exemplo, a Lua tem campos gravitacionais diferentes dos que temos na Terra. Portanto, as energias que o novo ambiente fornece não corresponderão a tudo o que precisamos para sobreviver. Então, o que faremos? Como obtemos a energia física para corresponder a esse sistema planetário? Bom, vamos deixar esse ponto aqui um pouco mais claro. O que respiramos e retiramos do ambiente é o que vem para nós do cosmos e de nossa vida no universo. O que comemos e convertemos deste planeta também nos prende a ele. Quando paramos de comer e de receber energia deste planeta, o corpo ele passa fome e morre, e nós nos separamos fisicamente dele. O suprimento de energia da Terra é cortado, e a alma, ou energia central, assim vai embora. Isso é tudo o que acontece na morte. Quando a energia do cosmos se sobrepõe à energia do planeta, esse é o momento em que nos separamos. É como se a energia do alimento criasse ímãs para a Terra, e quando isso é cortado, a alma voa para longe. Fazemos isso com os sistemas de voo de plasma. Em uma condição plasmática, criamos os campos gravitacionais e magnéticos da Lua e o sistema voa para lá, porque ele não corresponde mais aos campos magnéticos da Terra, embora ainda tenha uma conexão com ela. Em resumo, no momento da morte, paramos de consumir as energias do planeta. Só resta a energia do universo que faz parte da alma e a separação acontece. A alma então encontra uma posição correspondente a seus campos no universo. De certa forma, é para lá que vamos após a morte. Enquanto consumirmos a energia por meio dos alimentos e respirarmos o ar deste planeta, permaneceremos apegados a ele. É por isso que no estado de matéria, matamos para permanecermos vivos. Para permanecermos vivos, destruímos uma maçã e matamos um cordeiro. Temos que aprender a obter energia por meio do respeito mútuo e não por meio da matança. Temos que aprender a transferir a energia da maçã sem matá-la. Se não comermos a maçã, ela pode ficar lá por décadas. O que o Sr. Cash quer dizer com isso? Já que vemos a maçã apodrecer em pouco tempo, mesmo quando não a tocamos. Bom, continuando. Como obtemos um novo conhecimento para receber a energia da maçã sem destruí-la? Temos que criar as condições e nos adaptar gradualmente a elas. Uma das primeiras coisas que lhe ensinamos foram os ganhos, mas vocês ainda não entendem o processo deles. Quando você produz GANs, especialmente CO2 e CH3, e os toca com as mãos e toca o aminoácido deles, você cria um denominador comum entre você e o que você toca. Por exemplo, se você tocar em uma maçã, porque ela também carrega CO2 e CH3, e a combinação de seus aminoácidos estão ali também. Dizemos para você lavar as mãos antes de tocar no aminoácido e não depois, porque você não quer lavar o aminoácido da sua mão. Depois de tocar o aminoácido e os GANs, e esfregá-los no corpo, no rosto e em outras partes, suas mãos estão, na verdade, espalhando os campos pelo corpo e eles interagem uns com os outros. Quando você bebe água de GANs, seus isótopos ou o que quer que seja, cria um fluxo de campo ao redor do seu corpo. Portanto, de certa forma, suas mãos são seu salvador. Elas fazem parte da estrutura de compreensão da totalidade do trabalho no nível de energia. Quando você come uma maçã, ela entra em sua boca e fica nos santuários internos do seu corpo. Isso é tudo que o corpo tem que fazer. Você coloca ali a semente da energia do que precisa dar aos outros. Isso permite a energia da maçã, que foi convertida em um GANs e agora está no nível de energia de um plasma, e atrai assim os campos do universo. É daí que vem os 80%. A semente de GANs da maçã atua como uma armadilha para absorver as energias do universo. Tem uma circulação ali. A energia universal vem gradualmente em uma dimensão e direção e sua força é absorvida e distribuída pelo corpo. É assim que você absorve 80% da energia de que você precisa. Entretanto, quando você come uma maçã, você nunca pensa nessa parte, porque você nunca entendeu isso antes. Quando você toca a maçã antes de comê-la, sua mão carrega os campos magnéticos do plasma da maçã. O carbono contido nela tem um campo denominador comum com o CO2. O CO2 ele não é apenas algo que você exala do seu corpo. Ele conecta as necessidades que você tem no corpo com a atmosfera e diz para a atmosfera o que você precisa receber dela. Os cientistas não entendem isso. Eles dizem que você exala CO2, isso é tudo que eles sabem. Na verdade, ao expirar CO2, você está informando ao ambiente que o cerca e o cobre a quantidade de CO2 que você precisa da atmosfera. Isso é aquele 80% da energia que você obtém no ambiente. Então você faz o mesmo com suas mãos quando elas tocam a maçã que você está comendo. A maçã vai para o seu estômago e se torna uma estação de alimentação local. A diferença de força de campo entre a energia do aminoácido em suas mãos quando você tocou a maçã e a maçã que agora está em seu estômago no estado de GANs cria uma circulação para a troca de energia. Aqui um adendo, presumo que o Sr. Cash queria dizer que a diferença entre a energia da maçã no estômago e a do aminoácido nas mãos atrai campos para o corpo. Bom, continuando. Se você não quiser comer a maçã, então você pode usar os GANs. Nós podemos usar o aminoácido do CO2 junto com o CH3. O CH3 é o açúcar da vida, e foi assim que a vida começou neste planeta. A mistura de carbono e hidrogênio conecta a energia universal do Criador e transfere energia do universo. Foi assim que a vida começou na Terra. Os cientistas dizem que carregamos CH3, que é o açúcar inicial. No CH3, o hidrogênio é a linha para o Criador e o carbono é a linha para a energia universal. Os cientistas nunca entenderam isso, e é nesse ponto que a química é diferente da tecnologia do plasma. Quando tocamos a combinação de aminoácido com nossas mãos, criamos um ciclo para absorver energia no corpo sem de fato comer a planta. Se nos tornarmos bons nisso, conseguiremos sentir o gosto da maçã enquanto a seguramos em nossas mãos e poderemos até mesmo ver a transferência de energia. Essa é uma parte da vida que o homem precisa aprender. Então, não lavaremos o aminoácido em nossas mãos. Quando tocamos a maçã antes de comer, temos dois campos, um no estômago e outro fora nas mãos. São duas coisas em movimento que mudam continuamente. Então, com as mãos, tocamos a cabeça, o rosto e outros lugares e criamos assim uma formação estelar de três lugares. Um está em nosso corpo e os outros dois, nessa formação estelar, se agitam como uma folha e cria um movimento dinâmico do plasma. De certa forma, começamos a aprender como transferir energia para o nosso corpo sem comer. Isso não significa que precisamos tocar três lugares do corpo imediatamente para fazer a formação estelar, pois o alimento ele será processado no estômago por horas e convertido em GANs, e à medida que nos movimentarmos, tocaremos as diferentes partes do corpo para fazer assim a formação estelar. No espaço, entenderemos como criar o aminoácido. No mundo da ciência, Eles só pensam nisso como uma impressão digital ali. Mas não é uma impressão digital. Essa gordura da impressão digital é a conexão entre você e o objeto que você toca, e ela fornece e recebe informações para que possamos assim receber energia. Mas temos que aprender como sintonizar isso com a alma. Já temos a tecnologia, que se chama tocar nas coisas e deixar uma impressão digital. Essa impressão digital é a conexão de aminoácidos de nós mesmos para dar e receber energia com o nosso ambiente. Se aprendemos a misturar essa impressão digital com uma combinação de CH3 e CO2, então nos conectaremos em ambas as dimensões da vida neste planeta e não precisaremos comer. Em vez disso, transferiremos energia. Se a maçã que estamos tocando entender que não tem o que precisamos, ela nos informará que precisamos de outra coisa. Os campos magnéticos têm um nível de compreensão que pode informar a alma. É assim que alimentamos a fisicalidade por meio da alma. Gradualmente, nosso corpo começará a se adaptar a esse novo sistema. E o sistema central de energia da alma saberá como alimentar os outros 20% para a fisicalidade, de modo que não precisaremos matar para isso. A razão pela qual fazemos a impressão digital é para nos permitir transferir energia. Foi você quem cometeu o maior crime ao comer aquela maçã. Ela o enganou. Um adendo aqui, será que o senhor Cash está se referindo a Eva aqui? Bom, continuando. Você poderia ter segurado a maçã e apreciado a sua beleza e a vida. Você dá a vida a ela e tira dela o que você precisa. Você pega o que ela está preparada para lhe dar. Gradualmente, passo a passo, à medida que você adquire conhecimento do plasma, você não precisará comer. É claro que você não chama isso de comer. Em vez disso, você aprenderá a transferir a energia da fisicalidade deste planeta para o seu corpo celestial, para que ele não morra. Quando começarmos a usar esse conhecimento sobre como transferir energia, viveremos milhares de anos, e não apenas 60 ou 100 anos. E os cânceres não existirão. Se formos atropelados por um carro a 120 km por hora, sairemos ilesos porque nosso corpo aprendeu a usar a energia do acidente e transferir isso para a vida. Quantas vezes na vida atual vimos em vídeos alguém sendo atropelado por um carro, por um trem ou qualquer outra coisa e essa pessoa simplesmente se levanta e vai embora como se nada tivesse acontecido? Isso faz parte da estrutura da nossa alma. Ela muda as dimensões dos campos para o que precisa porque a alma ainda não terminou seu trabalho na Terra. A fisicalidade pega a energia do ambiente e se afasta do acidente. Ela se auto-repara. Não se trata de algo que não sabemos aqui. Pode parecer mágica, mas faz parte do conhecimento que eu acabei de explicar. Atualmente, obtemos 80% de nossa energia do espaço e 20% por meio da alimentação local. No espaço, para sua sobrevivência, a alma obterá esses 20% diretamente do ambiente em que se encontra e isso será instantâneo. É por isso que quando viajamos para Marte é instantâneo, porque a alma dita transmutação e não o homem com suas emoções. A emoção do estado da matéria e não a emoção do estado físico. Há três camadas de vida neste planeta, o que faz parte do pacote de energia de nossa dimensão física. É por isso que introduzimos muitos dos materiais e os gans. Quando você usar a água de gans, lave as mãos e o rosto com ela e veja o que acontece. Experimente lavar uma maçã com ela antes de comê-la, pois assim você terá criado uma condição dinâmica que se fixará na maçã. Essa será a última vez que você vai precisar comer uma maçã. Você não vai precisar mais comer maçãs, porque agora você deixou uma impressão digital para sempre. Se os buscadores de conhecimento entenderem o poder da transmissão dos campos, ninguém poderá impedi-los de viver em qualquer lugar do universo. Originalmente, quando o homem se tornou um cidadão deste planeta em qualquer forma, como qualquer animal, ele carregou uma impressão digital que serve parcialmente para a transferência de energia. As impressões digitais não foram criadas para que você possa só deixá-las em qualquer lugar, não é isso. Elas servem para poder consumir energia sem matar. É a lei do universo, mas o homem ultrapassou essa linha ao matar e consumir. Para fazer isso, ele criou o estômago, o fígado, os rins e tudo mais. É por isso que temos a estrutura óssea. O estômago está vazio de quaisquer pedaços que o corpo criou para limpar o que tiramos da parte física e converter assim em energia. Essa energia é transferida para a alma para que ela sobreviva. Se amadurecermos até esse nível de compreensão, pararemos de matar. parte do sistema de transmutação da Fundação Cash, os fones de ouvido farão esse trabalho sem que você saiba. Eles treinam seu cérebro para criar campos e dar a você o prazer de comer a maçã e o que a maçã gostaria de oferecer, e então você vai parar de comer. É por isso que quando alguns de vocês pararam totalmente de comer, vocês começaram a entrar em pânico. Tente e teste isso, mas entenda o processo. Então, em vez de dizer que você não come mais alimentos, você dirá que retira a energia que seu corpo precisa da fisicalidade deste planeta. A felicidade virá quando você puder acessar a energia deste planeta através do nível de energia dele e não através das dimensões físicas do consumo. Quando você absorve energia diretamente para o corpo, você não tem câncer, porque você não absorve as coisas erradas. Você absorve a energia de que as células do corpo do homem precisam, e assim você não terá câncer. Não haverá complicações, porque gradualmente não haverá necessidade do estômago processar as energias. O processamento é feito com as impressões digitais das suas mãos. Elas convertem a energia para o que você precisa. Leva tempo para aprender, porque você precisa deixar para trás a ideia contínua de pegar e substituir isso pelo amor da criação. E essa é a parte desafiadora. Você não toca na maçã porque precisa da energia dela. Em vez disso, você toca a maçã porque você quer que ela pegue de você o que ela precisa para que você possa sobreviver. Você depende da generosidade da maçã. Abordamos isso de uma forma muito simples em um ensinamento recente, quando apresentamos o sistema de fone de ouvido duplo. Você coloca um dos fones de ouvido na maçã e ela fornece para você energia por meio do outro fone de ouvido em sua cabeça. Isso alimenta a sua fisicalidade, você não precisa matar a maçã. Infelizmente, não é possível colocar os fones de ouvido em uma vaca. Se você entender, então com uma maçã podemos alimentar toda a humanidade. Porque a maçã está viva e sabe que todos precisam receber dela e ela dá a todos. Aqui uma pergunta, será que foi esse o tipo de replicação de campos que Cristo fez com os pães e os peixes? Bom, continuando. Explicamos isso a vocês na semana passada sobre como uma esfera de um ímã tem muitas vidas. Aqui um adendo, será que esse orquestra quer dizer que os campos magnéticos se conectam a tudo? Continuando. Um campo se conecta ao Tom, o outro ao Jorge e outros a qualquer outra pessoa. As necessidades de cada ser neste planeta estão dentro da esfera de plasma e saem como cada linha de campo magnético. Porque cada um precisa de um nível diferente de energia e tem sua própria força de campo magnético. Portanto, você só precisa de uma maçã e não precisa destruí-la, pois ela alimentará toda a humanidade. Em vez de uma maçã, troque isso pelo conhecimento e será exatamente o mesmo processo. É por isso que eu disse que quando eu ensino para todo o universo e não apenas para o homem. O homem ouve pelo ouvido e absorve a energia nesse nível, mas os outros, em outras partes do universo, usam a emoção para entender o conhecimento e todos eles têm acesso ao que está sendo ensinado na Terra. É assim que isso funciona, e é assim que a humanidade acabará com a matança. Mas tivemos que mostrar a vocês, com todos esses ensinamentos, como sua alma viaja. Tivemos que lhe mostrar como fazer os ganhos e estabelecer uma conexão com eles. E agora chegamos à manifestação física e à vida do homem. É assim que tudo está se encaixando. Cada passo dos ensinamentos da Fundação Cash nos últimos 20 anos ou mais tem uma razão. É para que vocês entendam como se conectar e se tornar parte da comunidade universal. É como os degraus de uma escada. Se você não colocar o pé no primeiro degrau, você não poderá ir para o segundo. E então você aprende mais e mais e passa a compreender os ensinamentos. Nos estágios seguintes, ensinaremos como usar a alma do homem para se alimentar da maçã. No momento você aprenderá a trabalhar com ganhos e a criação de emoções e a dimensão da existência. Há um velho ditado que diz, se você der um peixe a um homem, ele comerá por um dia, mas se você o ensinar a pescar, ele comerá por toda a vida. Ele saberá como sobreviver. Essa é a mesma história com vocês, buscadores de conhecimento. Eu ensinei vocês a pescar, agora vá e pesque. Não pegue apenas para você, tente dar para receber. Não seja como aquele que acha que é o meu direito receber. E não pense como as pessoas fazem na vida cotidiana, que é, enquanto eu tiver dinheiro, eu posso comer o que eu quiser. Aprender a receber a energia dos campos é uma mentalidade totalmente diferente e que precisamos aprender. Quando você fizer essas mudanças, você verá que o ciclo de sua vida muda, assim como o seu comportamento. A emoção da alma da fisicalidade e a emoção da alma do homem se tornam uma só. A alma da fisicalidade é treinada para matar e destruir para manter a fisicalidade funcionando. A alma da fisicalidade se alinhará com a alma do homem para não matar os outros. Todo o propósito de se tornar uma entidade universal é ser capaz de viver em ambas as dimensões da energia e da fisicalidade. Uma confirma sua existência na outra. O segredo da vida no universo é não apenas existir. O segredo da vida no universo é estar lá para dar aos outros. Então você vai descobrir que o ciclo da vida cria ciclos maiores e mais interessantes de emoções e dimensões que o homem nunca conheceu. A pior palavra já criada no vocabulário do homem é sacrifício. Essa palavra nunca deveria ter aparecido. Quando você ama, você não se sacrifica. Ao invés disso, você dá incondicionalmente, e é assim que o universo funciona. Quando damos incondicionalmente, o que vem a mim é amor. Então não há espaço para brigas ou guerras. Eu sempre disse aos meus filhos que quando você precisa lutar por algo para ganhar, então você já perdeu. O que quer que venha até você virá. Você não precisa lutar por isso. Você dá incondicionalmente, se estiver lá, isso virá até você. Essa é a regra do mundo. Você nunca poderá ter uma mulher a menos que ela queira ficar com você. Ela é o seu amor, e por meio do amor dela você confirma a sua existência. É assim que o universo funciona. Está na hora de o homem entender e se tornar parte da comunidade universal. Estamos dizendo a mesma coisa desde o início dos ensinamentos há 10 anos. Talvez agora você entenda o significado, como trabalhar com isso e como prolongar a vida. Aprenda a transferir as energias que estão lá no estado da matéria e com tudo mais em suas mãos. Não se apresse em obter a mistura dos ganhos CH3 e CO2. Você pode tentar, mas primeiro tente misturar as energias em sua alma e fisicalidade antes de tocar no método do estado da matéria para ver se funciona. Se você tiver a intenção errada, você fará a conexão errada. Tente entender como o amor surge. Então você não matará o que você ama, porque você lhe dá amor para existir. Você não comerá a maçã, porque sua alma e energia está lá para dar vida para ela. Hoje eu abri e desvendei o segredo de viver a vida no espaço e como acabar com a matança neste planeta. Aqueles que criam guerras estão acessando a dimensão diferente dos campos de energia, que são configurados especialmente para criar guerras. Em um futuro muito próximo, isolarei esses que criam guerras e ensinarei a vocês como isolá-los para que eles não sejam capazes de receber. Já vimos isso no presidente da Ucrânia. Esse corpo, ele é uma máquina de matar, para o benefício dele próprio. Então, se você me perguntar o que aconteceu com as almas daqueles milhões que foram mortos por causa da ganância desse presidente, nós lhe mostraremos que ele está no destino final delas e faremos dele um exemplo para que o homem entenda. Você gostaria de estar no lugar dele? A compreensão desse processo é o início da compreensão total do trabalho de transmutação. Isso não acontecerá da noite para o dia, mas você precisa começar a aprender isso. Quando você se transfere para um novo ambiente, você precisa entrar em contato com a fisicalidade dele para poder se manifestar. Você não quer que falte nenhuma parte. Portanto, não lave o aminoácido de suas mãos. Você fará a conexão com o aminoácido no destino para a manifestação da fisicalidade. Em Linz, testamos isso quando um dos buscadores de conhecimento foi para a Lua e disse que estava pegando as pedras. Nós o colocamos novamente na máquina, demos a ele um balde e dissemos para ele colocar as pedras no balde. Do nosso lado, nós vimos ele fisicamente pegando coisas e colocando elas no balde. A única coisa que não tínhamos para criar a realidade do balde era o campo magnético gravitacional da Terra, então as pedras as teriam se manifestado ali. É assim que se transfere as energias plasmáticas. Você pode criar as condições da Terra com sua própria energia e não com outra. Você não precisa de outra máquina para transportá-lo. Você cria a condição da manifestação no tempo, no lugar e na posição por meio da interação dos campos do seu próprio campo. Você se conecta por meio das condições da alma do homem e da alma da fisicalidade para criar a fisicalidade do tempo, lugar e posição. Você cria o ponto de manifestação por meio da interação dos dois campos da alma do homem. Esse é o segredo da vida e como Beam Me Up Score. Não teremos uma máquina em Marte para você se transferir de A para B. Você cria as condições dessa máquina de acordo com o tempo, lugar e posição por meio da interação dos campos de si mesmo. É a mesma forma que você deu para a maçã. O planeta em que você quer pousar se torna essa maçã. Você o toca com os campos de energia da alma da fisicalidade e ele lhe dá assim a manifestação. Esse é o segredo da vida e da transmutação. É muito simples entender o processo da vida no universo, mas o homem decidiu negar isso, porque então ele pode manter a sua ganância por posses e sua posição. Isso não se torna desapego, torna-se parte do apego ao universo. Abandonamos nosso apego à aldeia da Terra. Os raios do Criador no nível do hidrogênio em interação consigo mesmo na dimensão da emoção do Criador criaram o universo. Essa é a mesma maneira pela qual você cria seu próprio universo e manifesta no estado de matéria. Não estamos ensinando contos de fadas, porque vocês são a confirmação disso aqui. A energia do Criador ao longo do tempo chegou até aqui e transferiu energia por meio do amor de Mitra, que se tornou você como humano aqui. Deus não enviou um corpo humano e fez você a partir dele na Terra. Foi a interação dos campos da emoção que criou as condições de vida aqui neste planeta. Portanto, você também precisa aprender a criar por meio dos campos. São os seus campos em interação com os campos do ambiente que criam você. E então você pode sobreviver nesse ambiente. Você não precisa de máquinas ou sistemas de transmutação para fazer isso. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Como homem, posso criar a imagem de mim mesmo em outro. Porque como homem, sei como ele me criou a partir de si mesmo, passando pela linha do hidrogênio do carbono 14 e depois pelo carbono 60 para dar a ele a dimensão da fisicalidade. Agora o homem deve entender como passar pelo processo de transmutação. Ele deve ser capaz de usar a energia que está sendo dada a ele. O segredo é entender e aplicar isso da maneira correta. Caso contrário, você a tem, mas não pode usá-la, porque você não consegue fazer isso funcionar. A única coisa que não funciona está em seu cérebro e não na verdade sobre como o universo funciona. Descubra o que está errado em seu entendimento e em como você transfere energia que o impede de fazer isso corretamente, e então você conseguirá. Hoje eu contei a vocês o segredo da vida em qualquer posição no universo, e se você compreender isso e entender, você poderá viver uma vida sem matar. Você não precisará matar uma maçã, um grão de arroz, uma pedra no mar, um animal ou uma criatura no universo. Então você entenderá o conceito do princípio de transferência de energia por meio da linha do universo. Você chama isso de carbono 14 porque é mais fácil para você entender, mas é a energia de conversão. O maior segredo da vida do homem até agora foi revelado hoje. Cabe a você entender e aplicar isso. Se você aplicar isso em sua vida, então será que você precisará das religiões? Porque você se tornou parte do próprio Criador, na totalidade do que quer que seja. Você não se torna parte de uma seita. Ao invés disso, você se torna um cientista do universo. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 581. Os ensinamentos são como uma caixa de Pandora. Minha bisavó tinha 90 anos e costumava carregar um lenço na cabeça e dar um nó na ponta do lenço. Sempre que pedíamos alguma coisa, ela abria o nó do lenço e aquela coisa estava lá. Costumava chamá-lo de lenço mágico. É como isso. Vamos ver o que sai desse lenço. Recebemos muitas respostas ao nosso chamado da semana passada para que profissionais se juntem à Fundação Cash para levar a tecnologia adiante. Estamos procurando especialistas em seus campos de estudo e trabalho, estamos fazendo um arquivo disso e entraremos em contato com vocês mais tarde. Estamos procurando especialistas em tecnologia espacial e na parte industrial de criação e gerenciamento de fábricas e elaboração de projetos. Precisamos de pessoas que trabalhem com mídia social e saibam como gerenciá-la e levar o conhecimento rapidamente ao público. Estamos procurando pessoas que entendam como conectar a mídia social e a IA, inteligência artificial, e trazer uma rápida expansão na transferência de conhecimento e tecnologia. Estamos procurando aqueles que saibam como administrar a gestão internacional com diferentes culturas e raças e que tenham um profundo conhecimento de medicina, de médicos também, e que entendam o processo da criação e também pesquisadores. Durante a última semana, passei meu tempo procurando cientistas que possam transferir o trabalho do plasma para o digital por meio da ciência da computação. Queremos transferir energia e o conhecimento para dados de análise de computador com os quais possamos operar nossos sistemas. Não se trata mais de ligar e desligar. É preciso entender quais são os efeitos desse desligamento na condição de transferência de energia, porque isso vai além da mecânica. Queremos criar novos microchips que tenham emoção. Se você trabalha em um setor de microchips, gostaríamos de ouvi-lo. Estamos procurando especialistas para trabalhar em uma equipe de especialistas. Queremos disseminar o conhecimento de forma rápida em 2025. Se você entende de IA e mídia social e sabe como uni-las, isso funcionará mil vezes mais rápido. Queremos fazer vídeos curtos com todas as informações. Vemos que as idades mais jovens, entre 14 e 15 anos e 20 e 25 anos, têm essa capacidade. Queremos dissipar o conhecimento por todo o planeta para que todos tenham acesso a ele e, ao mesmo tempo, reunir toda a tecnologia. Criaremos uma nova estrutura social. Mais importante do que ensinar o conhecimento é entender o ethos do conhecimento. Os antigos buscadores de conhecimento dizem que a primeira coisa que os fez entender a tecnologia foram os primeiros vídeos que colocamos na internet, nos quais eu estava ao lado de uma lareira. Era simples, direto e eficaz o vídeo. Queremos fazer a mesma coisa agora e explicar o conhecimento de forma resumida, contornando todas as restrições, e a mídia social é a maior ferramenta para fazer isso. Se você souber como fazer isso, nos envie um e-mail. Na semana passada, passei muito tempo em Londres fazendo isso com uma das organizações mais importantes nesse campo. Mas, na verdade, eles não têm a menor ideia do que estamos procurando, porque eles estão muito presos ao sistema antigo. Os jovens não têm esse problema, e se você quiser experimentar, venha trabalhar conosco. A Fundação Cash está passando por uma transição em 2025 para tornar esse conhecimento acessível a todas as pessoas do planeta. E queremos que todas as nações do planeta o possuam, sejam elas negras, brancas, africanas, chinesas, inglesas, americanas ou qualquer outra. Não há fronteiras. Tentaremos explicar isso de uma forma que traga coesão entre todas as partes da Fundação Cash no ensino, na parte industrial, na parte comercial e em tudo mais. Queremos que isso retroalimente o apoio à humanidade e traga mudança. Se você tiver algum desses talentos, ou um talento que não conhecemos, que possa ser usado, nos informe. Estamos sempre aqui prontos para aprender. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa parte, um buscador de conhecimento diz que mora acima de córregos e água corrente e tem uma torre de 5G por perto. Ele pergunta se as bolas de raios cósmicos equilibrariam o espaço. Ele já tem borboletas, gangues e espelhos nano. As bolas de raios cósmicos criariam uma cúpula protetora ou equilibrariam possíveis campos geopáticos de riachos subterrâneos e radiações da torre de celular? Então, outro buscador de conhecimento perguntou sobre um problema semelhante. Ele perguntou, você falou sobre o cancelamento dos efeitos da água corrente sobre a casa. Você nos aconselhou a colocar um lube fino de cobre embaixo da cama. Eles devem ser nano-revestidos com fogo ou cáustica ou devem ser deixados como estão? O Sr. Cash responde. Em primeiro lugar, não importa se os lubes infinitos são de cobre ou nano-revestidos de qualquer forma. O cobre é para os campos do estado da matéria. E o cobre nano revestido faz os campos de energia. Você pode usar ambos. Não importa como você usa o nano revestiu, com fogo ou qualquer outra coisa. O que importa é entender o conhecimento do nano revestimento. Quando você nano revestir algo, você criará esse buraco negro. É só isso que ele é. Enquanto que o cobre simples funciona apenas com os campos do estado da matéria. O nano revestimento de cobre tem cobre dentro e você tem os campos fora. De certa forma, a alma fica fora da fisicalidade e fará a mesma coisa. Você pode colocá-los embaixo do tapete e você criará um campo muito forte. Se você os colocar debaixo da mesa, as discussões na mesa mudarão, porque você mudou o ambiente. Eu vivi em um ambiente assim e sei como funciona muito bem. Coloque os loops infinitos nano revestidos sobre cada cadeira. Se você mora perto de uma torre de telefonia celular ou do que eles chamam de mastros de comunicação, lave os cômodos com GANs e adicione GANs à sua tinta e pinte o teto e as paredes laterais. Você vai interagir e mudar os campos. É uma nova moda colocar agora esses fones de ouvido de presa de elefante em seus ouvidos agora. Veja o que acontece com eles, com essas pessoas daqui a 5 anos e quais cânceres diferentes, problemas emocionais e o resto que essas pessoas terão. Isso é como cozinhar o seu cérebro. Você está conectando ao elefante do universo para se matar. Observe e veja como o comportamento social dessas pessoas muda com esses dispositivos sem fio em seus ouvidos. Eles se desconectaram de toda a estrutura de compreensão. Entenda como você interage com o ambiente. Você pode colocar as tintas de GANs e GANs no lado em que a torre de celular está transmitindo. Você pode pintar o telhado da casa com GANs ou lavá-lo com água de GANs 2 vezes por ano. Os GANs não destroem nada. Eles mudam a força do campo para o que for mais adequado. Saiba como aplicar a tecnologia, já que mostramos a vocês o básico. Há um teste em andamento no qual adicionamos a água de ganso nos materiais de construção, como cimento ou o que quer que seja usado, e ela se torna parte da estrutura. Então observaremos a estrutura social e como ela muda as pessoas na casa. Originalmente era para testar as mudanças na estrutura do concreto, mas como ela permanece a longo prazo, afetará as emoções das pessoas na casa. Nós lhe demos o conhecimento e é para você usar e ver o que isso pode fazer e como você pode trabalhar com ele para fazer as mudanças que deseja. Iniciamos essa pesquisa com o 5G e as torres e como as pessoas estavam reclamando de dores de cabeça e tudo mais. Criei um sistema para um homem na Bélgica que morava perto de uma torre, e ele fazia parte de uma comunidade maior que estava tendo o mesmo problema. Por meio de exames de sangue, descobrimos que todos eles tinham características específicas de ferro e cobre no sangue, que, como plasma, tornam-se receptivos aos campos de 5G. Isso não significa que você faça os ganhos de cobre, lave seus tetos e os coloque na estrutura da casa. Isso depende de você. Passamos meses descobrindo por que tantas pessoas eram alérgicas ao 5G. Por fim, elas tiveram que se mudar dali. Entenda o conhecimento e não se torne preconceituoso, e use uma maneira lógica de aplicá-lo. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento ele estava interessado em trabalhar com a Fundação Cash usando mídia social e IA. Ele queria saber o objetivo desse projeto. Sr. Cash responde. O objetivo é trazer uma conscientização social rápida e maciça sobre a tecnologia do plasma na forma como a sociedade funciona atualmente. Há uma equipe de IA na China que está trabalhando nisso. Sei que é um grupo trabalhando entre o Brasil e a China em outras partes da conexão com os ensinamentos e outras coisas. Estamos procurando especificamente pessoas que entendam como aumentar o tráfego e trazer uma conscientização social maciça sobre a tecnologia do plasma em todos os aspectos. Temos uma razão para isso. Tudo isso se conecta às outras partes da estrutura que a Fundação Cash montou nos últimos anos. É a conscientização do produto, a conscientização social e a mudança da posição das pessoas para vir. Vimos isso nos últimos dias. Todo mundo que compra um Tesla não tem problema. Mas agora, se você for americano e proprietário de um Tesla, da forma como eles estruturaram isso por meio da mídia social, as pessoas deixam seus Tesla na rua e voltam para casa a pé, porque eles têm muito ressentimento em relação ao proprietário da empresa Tesla. Isso mostra claramente como a estrutura da mídia social tem sido usada para afetar diretamente o comportamento das pessoas. Estávamos observando esse desenvolvimento em segundo plano nas mídias sociais, e eles conseguiram criar essa posição. Queremos usar a mesma estrutura, mas para criar uma sociedade pacífica, dispersão do conhecimento e a conscientização. Se você estiver nessa posição, será bem-vindo aqui. A equipe de TI da Fundação Cash é muito velha para isso e não quer tocar nisso. E isso precisa de um novo entendimento. Sabemos exatamente como isso deve ser estruturado. Se você está nesse mundo e sabe como fazer isso, junte-se a nós. Não é necessário ter um diploma em mídia social. Queremos trazer a tecnologia para que isso se torne parte da estrutura e beneficie a todos, mas por meio da consciência à totalidade. Queremos converter isso em diferentes idiomas, mas ainda precisa ter o mesmo significado. Pergunta para o Sr. Cash. Há alguma notícia sobre a entrega do gerador de energia da unidade de gás elétrico? Sr. Cash responde, sim. Fique atento ao espaço e isso será em um futuro extremamente próximo. Estamos muito adiantados e isso precisa ser feito da maneira como a Fundação Cash se estruturou para fazer isso. Ela será lançada não apenas para vocês, mas internacionalmente no mundo todo. A produção de gás e a conversão de queima para energia estão prontas. Está programado para ser lançado muito em breve. Originalmente, lançamos isso apenas para os buscadores de conhecimento. Mas agora, da forma como fizemos, isso afetará a geoeconomia. Gostaríamos que continuasse assim nas próximas semanas, e então você entenderá o porquê. A tecnologia está completa. Um sistema foi enviado para um dos líderes mundiais há algumas semanas. Isso criará um dilema para muitas pessoas, do ponto de vista econômico, para os governos mundiais também. Temos que estar cientes do que podemos fazer com isso. Isso será feito de uma maneira diferente muito em breve. Uma vez que a lançarmos, ela afetará toda a infraestrutura do mundo econômico da energia. Já resolvemos a situação e só precisamos de tempo para trazer ela à tona da maneira correta. É preciso entender que os americanos entraram em guerra e explodiram um gasoduto para controlar isso. Dessa forma não há tubulações de gás, mas haverá alvos da minha vida e o resto disso. Mas nós a dispersamos para que não chegue a esse ponto. A energia é um jogo muito grande e precisa ser administrado isso da maneira correta como estabelecemos. É uma questão de trazer isso à tona para que ela traga mudança. Isso precisa ser feito de uma só vez. Em um tempo muito, muito curto, vocês entenderão. Pergunta para o Sr. Cash. Para alcançar a condição de transmutação de deslocamento na fisicalidade, precisamos de uma vibração de frequência mais alta, de mais pureza em nossa intenção e vontade? Sr. Cash responde. Deixe-me explicar o quanto você está errado e o quanto você está longe da realidade da vida da criação. A frequência das diferentes emoções está na casa das centenas. Já a frequência do câncer é de centenas de milhares. Cometemos o erro de procurar o maior e o mais elevado. Em vez disso, procure o que é menor e mais insignificante, pois é aí que está o alicerce. Por exemplo, se você estiver sentindo dores físicas nos músculos e tecidos e for um quiropraxista ou fisioterapeuta, eles vão trabalhar com os grandes tecidos musculares e você terá que voltar sempre a eles. Mas se você encontrar alguém que trabalhe com os músculos pequenos abaixo dos grandes, você só vai precisar ir uma vez a eles. Tente entender a lógica. Esses especialistas que trabalham com os músculos pequenos simplesmente colocam um dedo ali e fazem uma pequena massagem neles e a dor desaparece. A lógica é que o músculo grande depende dos pequenos que estão embaixo para se manter no lugar e funcionar. Quando os pequenos têm problemas, eles causam dor nos maiores que estão acima. O mesmo acontece com as frequências. No mundo da criação, observe as menores frequências denominadoras comum e você encontrará o caminho para o Criador. Vocês precisam entender por que vocês foram pelo caminho errado. Os produtos de resina mostrados na tela são feitos de uma maneira específica para transferir energias que tocarão as emoções. Eles não são os ganchos comuns usados nos sabonetes e em outros produtos. Eles são feitos para criar uma dimensão de emoção diferente. Ao olhar para eles sob a luz, você verá pontos de energia ganhos nas águas, que são incríveis. Você sentirá a transferência de energia ao segurá-los. Os peixes dentro deles são feitos individualmente com diferentes ganhos para criar a dinâmica da formação estelar. Há sempre três peixes, e você pode entender como estamos tentando alcançá-lo de diferentes maneiras e dimensões. Estamos liberando parte da tecnologia para vocês testarem. No ensinamento da próxima quinta-feira, entraremos no Ano Novo Iraniano. No ano passado, nós o celebramos em Sânia com os buscadores de conhecimento que estavam conosco. Tentaremos comemorá-lo com vocês na próxima quinta-feira, e esses peixes fazem parte disso. O peixe na água é o símbolo do Ano Novo Iraniano. A água é a vida no universo e o peixe dentro dela é o homem. Tentaremos trazer alegria para a vida em 2025. A combinação com o que virá será um divisor de águas para muitas pessoas em todo o mundo por meio da tecnologia do plasma. O governo americano está tentando reduzir e interromper as guerras, o que dará à paz uma chance de se estabelecer. Mas para manter a paz, precisamos introduzir novas tecnologias para desviar a atenção do homem da guerra. Ele precisa de um novo brinquedo e assim esquecerá os antigos. O novo brinquedo tem que ser tão bom que o antigo não traga mais tanta alegria. Isso faz parte do nosso próximo trabalho e estará na plataforma de ensinamento da Fundação Cash. É por isso que estamos procurando tudo nos sistemas de comunicação do mundo ocidental, e por meio deles, alcançaremos aqueles que não têm a sorte de ter as instalações físicas para isso. É bom ver que não temos mais perguntas aqui hoje. E se você quiser, podemos parar de ensinar aqui. Acho que ensinamos demais, rápido demais, e os buscadores de conhecimento não alcançaram ainda o ensinamento de hoje. Bom, nessa parte do workshop, o Rick leu o desejo do Conselho Universal para hoje, que é... Nós, o Conselho Universal, damos por meio de nossa alma para elevar todas as almas existentes de que a ciência com a alma é o verdadeiro conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. Os animais, como as vacas, por exemplo, pegam energia de outras plantas quando precisam dela, da mesma forma que nós, por meio da transferência de energia? Sr. Cash responde sim. Aqui o Sr. Cash dá o exemplo de cães e gatos que, quando estão doentes, vão mastigar gramas específicas. Não ensinamos isso aos nossos cães e gatos em uma escola. Por exemplo, quando um cão tem um problema de digestão e você o leva para passear, ele começa a mastigar plantas específicas. Tenho certeza de que todos nós já vimos isso. Eles têm pleno conhecimento do mundo da medicina por si mesmos. Ninguém os levou à universidade para aprender. Eles carregam o conhecimento da energia e vem a energia da planta. Os animais que são sempre mantidos em casa se comportam de forma totalmente diferente dos que são mantidos lá de fora, E você pode ver isso quando os leva para passear pelas plantas que eles comem. Eles são seus próprios médicos. Eles veem, sentem, cheiram e recebem energia e sabem o que lhes convém. Eles escolhem plantas diferentes todas as vezes e nem sempre são as mesmas. Elas veem, os cachorros eles veem as energias das plantas, mas não dão nomes diferentes para esta ou aquela grama. Eles sabem o que combina com a sua energia. A posição do seu cérebro está mais próxima do solo e sua alma está diretamente em contato com a alma da planta. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou sobre um tipo de fórmula do carbono 12 e carbono 14 que funciona para este planeta. Ela também funciona no universo? Se alguém aprender isso aqui e transmutar, ainda poderá usar esse conhecimento em qualquer parte do nosso universo? Sr. Cash responde. Aprender na dimensão da alma é diferente de aprender na dimensão da fisicalidade. A memória e o banco de informações da alma são muito pequenos, mas ela tem acesso a tudo no universo. É como mostramos a vocês a maneira como o ímã funciona por meio de seus campos magnéticos estando conectado a tudo. O DNA humano carrega todas as informações. Ele precisa replicar fisicamente o que ele precisa. A alma funciona de maneira oposta, pois quase não contém nenhuma informação, exceto a emoção, e por meio da força do campo que carrega, ela se conecta a tudo no universo e a cada dimensão de conhecimento. Essa é a diferença. É por isso que a alma do homem não precisa de um espaço enorme. Ela é apenas um pequeno ponto no centro do cérebro. Não é a quantidade que conta, mas sim a qualidade. É assim que as almas operam. É por isso que quando ensinamos, nos conectamos a tudo e precisamos apenas de uma pequena dimensão para dar os ensinamentos. Desenvolvemos uma tecnologia que será testada na qual podemos transferir energia diretamente pelo plasma através do universo. O que transmutamos como emoção e voz se tornará parte da energia do universo e mudará tudo. Ela foi implantada no sistema a ser testado agora. Com essa tecnologia, apenas colocamos nossos desejos no sistema e dessa forma não precisamos lhe dizer nada. Sua alma capta o desejo e você vai para algum lugar. Você acha que decidiu ir para a Lua porque você não ouviu a voz, mas o que realmente aconteceu é que por meio da energia, transferimos a informação de onde você deveria ir e sua alma capta essa informação e vai até lá. É assim que o sistema universal funciona. Pergunta para o Sr. Cat. O que é essa linha de emoção entre nós e os outros? Existe uma linha de emoção entre Deus, os anjos e os outros seres? Sr. Cat responde. A linha de emoção é uma linha de conexão. Nós a chamamos de emoção, mas é uma palavra que usamos para nos conectar a determinados comportamentos. Ela tem uma força de campo e sabemos a frequência dela. Mas, na verdade, se você sabe a energia dela, você não precisa da frequência dela. Leva mais tempo para viajar em uma onda do que em uma linha reta. As emoções passam por uma linha reta, com um pico que muda com o tempo. Na semana passada, mostramos no gráfico como uma emoção parou todo mundo e mudou a direção. Quando você entender isso, você poderá aplicar isso. É só entender como isso funciona para você. Pergunta para o Sr. Cash. A sessão de voo de 14 de fevereiro foi sobre amor e foi uma sessão curta de cerca de uma hora, mas ela teve um grande impacto em meu lado afetivo essa sessão. Acho que eu já lhe disse isso. Você usou outros ingredientes ou outras ondas ou acrescentou algo mais ao sistema nessa sessão? Sr. Cash responde. Brincamos com muitas coisas em segundo plano enquanto vocês ficam sentados e aproveitam o passeio. Às vezes mudamos as coisas, mas é preciso dar tempo ao tempo. Se mudarmos as coisas muito rapidamente, isso criará confusão e desordem nas pessoas. Mas sim, brincamos com coisas como posição e direção. Temos um conhecimento muito bom e sabemos como jogar o jogo, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Então isso torna mágica, ou elas dizem que acontece acidentalmente. O objetivo do ensinamento é fazer com que você entenda que não é mágica, mas que é você quem inicia e depois acontece. Então você aprende como isso é feito. Nos depoimentos das sessões, as pessoas dizem, ah, eu fui lá por acaso. Mas você deve pensar, você foi lá por acaso ou foi o seu desejo ir para lá? Foi você quem iniciou. É hora de você entender que você fez um desejo e por meio de seus pensamentos criou os campos que o levaram até lá. Posso levá-lo a um cinema, mas é você quem tem que querer assistir ao filme. O mesmo acontece com sua alma. É a subconsciência da alma que o leva até lá. Ela o instigou. Esse é todo o segredo. Quando você entender isso, o resto será apenas a cobertura do bolo. A sessão de voo de 28 de março será muito interessante, faremos um novo jogo com vocês. Estejam prontos para um pouco de alegria, porque o que gostamos nós fazemos. Vamos brincar com suas emoções de uma forma muito rápida. Tentaremos confundi-los totalmente. Queremos saber o quanto somos eficientes para fazer isso. Vamos levá-los do riso ao choro e do choro à emoção do amor e o resto. Isso será útil porque vocês precisam aprender que suas emoções não afetam a sua transmutação. Você precisa entrar em contato com suas emoções e então aprender a controlá-las. Espero que goste da sessão de 28 de março, pois será uma montanha-russa fantástica para todos vocês. Pergunta ao Sr. Cash. Quando os animais comem um veneno e ele os mata, é a alma que sabe que é hora de partir? Sr. Cash responde. Não, essa é uma condição imposta. O veneno impõe uma condição e toma conta do animal, separando assim sua fisicalidade da alma. As pessoas que envenenam animais a longo prazo têm que responder por isso. Pergunta para o Sr. Cash. Alguma atualização do status da entrega dos materiais de raios cósmicos? Sr. Cash responde. Vou perguntar, mas você deve começar a recebê-los ou eles devem começar a ser enviados em breve. Um grande número foi feito. Novamente, aqueles que são profissionais nas áreas que discutimos, por favor, entrem em contato com a Fundação Cash. Estamos reunindo todas as forças da Fundação Cash para o que estamos planejando há anos. Isso entrará em operação nas próximas semanas, mas precisa ser feito corretamente. Aqui o Sr. Cash recebeu um gráfico que foi gravado desse workshop agora mesmo. E ele explica. Vocês estão recebendo uma enorme quantidade de direcionamentos de energia sobre a alma. O gráfico mostra que muitas pessoas aprenderam muito no workshop de hoje. Outra parte mostra que temos muito a digerir dos ensinamentos. Muitos de vocês ainda estão lutando contra a emoção e a fisicalidade. Aqui o Sr. Cash compara o gráfico da semana passada com o desta semana. O ensinamento desta semana é o que vocês estavam procurando sobre como se alimentar. Há apenas a linha da alma do homem ali. Isso significa que o ensinamento alcançou a maioria de vocês hoje. Fim do índice rápido do Workshop 581.